fabulous Keith Scott. Gotta wanna win. You gotta wanna win. You keep looking. sound from the whole sleepless town. Evil seems to be everywhere. He's spirit that brought despair. Cause trouble's coming without control, and no one's staying that's got a hold. I'm a woman who loves a king. though you're many years away. Don't you hear me calling you? Write your letters in the sand for the day I take your hand in the land that I grant children. To introduce you to a very old friend and a fantastic keyboard player, Mr. Spike Edley. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Standing in my shoes, can't you see it? ravenous. If you would be part of a truly great occasion. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. E o programa de hoje é dedicado a bandas norueguesas. Durante alguns anos falamos bastante do hard rock na Escandinávia, mas focamos-nos quase sempre na Suécia e na Finlândia. Mas a Noruega, desde os anos 80, também tem imensas bandas com qualidade que merecem exposição. E vamos iniciar com uma das bandas mais clássicas do cenário hard and heavy da Noruega. Estou a falar-vos dos TNT. Os TNT surgiram nos anos 80 e já passaram por várias alterações na sua formação. Mas a dupla que é mais conhecida da banda é o vocalista Tony Harnell e o guitarrista Ronnie Lutecro. Para vocês, TNT Indian Summer. Yeah. e após TNT, ficamos com a primeira aparição do vocalista Jorn Landa. Ficamos com os Vagabond e a música Let Go, Let Go. E terminamos esta primeira sequência com um dos grandes clássicos do hard rock dançante dos anos 80. Estou a falar-vos da música Desperado, de Heaven Rude. E vamos agora para uma nova sequência e vamos manter-nos em tons melódicos. Para iniciar esta sequência, temos o Return. Para vocês, Return, Going Back. City lights, and more than enough of them lately nights. Canária. Oh, closer, even though it's hurting so, and the world turns around. Is it ever gonna stop? I can hear the noisy sounds, makes me always wanna drop. I can need a place to think, but doesn't feel I have the time. What's up? Something new, I'm covered by darkness, makes it hard to know it's true. I can't stop believing that there's still. O hard rock mais melódico dos Return, ficamos com o hard rock mais ao estilo dos anos 70 dos Dream Police e ficamos com a música On Fire. E dos Dream Police fez parte o guitarrista Trond Holter, que também fez parte de bandas como o Iguam e fez a ópera rock Drácula juntamente com Jorn Landa. E os Dream Police foram buscar o seu nome ao nome de uma música do Cheap Trick. E terminamos esta sequência com uma banda mais recente, os TXS, e a música Kicking Leaves. E vamos agora para uma nova sequência. E nesta nova sequência temos nomes mais recentes e vamos iniciá-la com os The Magnificent, com o hard rock melódico dos The Magnificent. Para vocês, The Magnificent Lost. seems to change. Ever since you took your love away, walk out on me. I am lying here in darkness, another sleepless night is falling down on me. Can't you see? You took the love right out of me. I am lost without you in my life. I'm here. can take another fight. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após The Magnificent, ficamos com duas bandas que surgiram nos últimos 5 anos, Primeiro ficamos com o Snowfall e a música Wolf's Lair e terminamos esta sequência com os Outlasted e a música Live for Today. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com duas vozes femininas de duas épocas diferentes. Primeiro vamos ter Issa e depois vamos ter Tone and Oren. E de Issa vamos ficar com a música Fight Fire with Rain. Para vocês, Issa, Fight Fire with Rain. Together like hand in glove. I'd encourage you to doubt it nesta sequência de duas baladas, após Issa, ficamos com Toni Norrin, a irmã do guitarrista dos Europe, John Norrin. E de Toni Norrin, ficamos com a música Still in Love. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com tons melódicos. E vamos iniciar esta nova sequência com os Tindrum. Para vocês, Tindrum First Time. Lost Tindrum, ficamos com o hard rock dançante do Shaboom e ficamos com a música Rock This City. E terminamos esta sequência com os Winter Parade e ficamos com a música Rain On My Parade. E vamos agora para uma nova sequência. E na nova sequência vamos ter novamente duas bandas recentes. Para iniciar a sequência temos os Main Attraction. Para vocês e dos Main Attraction, Man in Change. Turn your mind around. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Main Attraction, ficamos com a banda Baby Snakes e ficamos com a música Give You My Love. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser mais uma sequência dedicada ao hard rock melódico. E vamos iniciá-la com os Northern Light. Para vocês, Northern Light, Still My Hero. All the borders have been Northern Light, ficamos com os On The Rise, e dos On The Rise ficamos com a música Pride, e terminamos esta sequência com os Rain, banda que contava com o vocalista Michael Borman, famoso pelas passagens por bandas como J.R. Blackmore, Jaded Heart, entre muitas, muitas outras, e dos Rain ficamos com a música Miss Myself. E vamos agora para uma nova sequência, que se vai iniciar com os Fate Circles. Para vocês, Fate Circles, Back on Love. Yeah. após Fate Circus, ficamos com os Greenhouse e ficamos com a música Insanity. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser novamente uma sequência com duas vozes femininas, e vamos iniciar com os Perfect Crime. Para vocês e dos Perfect Crime, Key in the Door. Last time you saw me, I was E após os Perfect Crime da vocalista Bente Smavik, ficamos com Ranveig Johansson e ficamos com a música Straight to My Heart. E vamos agora para uma nova sequência de baladas e vamos iniciá-la com a segunda aparição de Jørn Lande neste Riff Service dedicado a bandas norueguesas. E vamos ficar com os The Snakes. E os The Snakes são uma banda que conta com dois ex-membros dos Whitesnake, Mick Moody e Bernie Marsden. E o som é o mais perfeito Whitesnake clássico de início dos anos 80. Para vocês, The Snakes, September Tears. Tonight is the night. How could childhood, I really think that love was such an easy game. Before it's too late, it's gone on again. And now I have to put my love to shame. I'm over the edge, darling. What you mean to me? Don't let this love end. And now I have to live to take the blame. I'm over the edge, darling. De baladas após The Snakes, ficamos com Street Legal e ficamos com a música Shadow in My Heart. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vai ser a sequência mais pesada deste Riff Service. Vai ser uma sequência que em muitos momentos vai estar muito próxima do Heavy Metal, e vamos começá-la com a última aparição de Jorn Landa no nosso Riff Service de hoje. E vai ser Jorn Landa na sua carreira a solo, como banda Jorn. Para vocês, Jorn Tungerknever. Looking back at what was then, it was brave of me a man, but time was bound to change everything. They would burn upon the cross, branded by a sacred cause, icon shadows turned to dust. Oh, yeah, yeah. Ah! E após Yorn, ficamos com o hard rock, heavy metal progressivo dos Seventh Seal. E ficamos com música Like Him. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service dedicado a bandas norueguesas. E vamos iniciar com a banda que destas últimas três é mais desconhecida, os Da Vinci. E dos Da Vinci vamos ficar com a música Look At Me Now. I'm begging you, friend. E é com o Wigwam, Kill My Rock and Roll, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Da Vinci, Look At Me Now. Seguiu-se os clássicos Stage Dolls e a música Lawyers, Guns and Money. E terminamos com o Wigwam, Kill My Rock and Roll. E é com esta banda da Noruega que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. Rock on! Just a heartbeat away. Little bit.